Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos de São José dos Campos, nossos queridos ouvintes e também de demais cidades do Vale do Paraíba e de outras cidades que nos ouvem através da internet. Amanhã, dia 18 de janeiro, iremos completar 12 anos do programa Vivência Espírita no ar, sempre das 8 às 10 horas, aos domingos, levando mensagem de amor, respeito ao ser humano e também às outras religiões. Quando lançamos o programa no ar, o nosso objetivo era desmistificar o preconceito e as concepções errôneas sobre a doutrina dos Espíritos. Era mostrar a liberdade que o Espiritismo traz para os nossos entendimentos a respeito da nossa passagem nesse mundo. A consolação para as nossas dificuldades, tanto física e emocional, e espiritual, faz parte da doutrina. A libertação dos nossos medos, ansiedades, depressões e superstições, sempre mostrando que somos livres, desde que, porém, a ignorância, a prepotência e orgulho e egoísmo que faz parte, faz com que nós sejamos prisioneiros e vítimas daqueles que acham donos das coisas e do mundo. Portanto, a beleza da doutrina dos Espíritos nos mostra um mundo bem diferente, onde podemos ser felizes aqui e agora. Um bom dia a todos os nossos ouvintes. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, querido ouvinte da rádio Super Pratininga 750 AM, e para você que está nos escutando através da rádio online, um bom dia, boa tarde, boa noite. Então hoje é um dia especial, são 12 anos de programa Vivência Espírita, né, que a gente faz amanhã, né, Rui? Amanhã, 18. 18. Eu tenho uma gratidão enorme por ter estado nesses quase 3 anos que eu estou aqui com vocês, mas eu tenho um orgulho danado de vocês também estar nesse trabalho há 12 anos, desde o primeiro, e também com a presença aqui hoje do Mário Vinhas, do Cláudio, que vai estar desde que participou do primeiro programa, né? E com a gente. E a gente vai fazer uma pergunta para sorteio para vocês. Ainda não fechamos a pergunta, mas a gente vai perguntar o que vocês acham, o que vocês acham do programa, o que o programa Vivência Espírita tem agregado na vida das pessoas. E, como sempre, a gente participa com todos os ouvintes, entrar no programa no site facebook.com/programa Vivência Espírita ou ligue para nós no 12-3941-9750 ou 12-3942-9750. Também estamos no WhatsApp, que é só adicionar no 12-981-11-0474. E vamos iniciar hoje com a prece, mas antes da prece, vamos dar um bom dia aqui para o Jorge Reis. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Rui, bom dia a todos presentes aqui, né? Mário, a Ecléia, o Cláudio, que estão aqui conosco. Como o Rodrigo disse, participaram do primeiro programa, o Cláudio e o Mário. Só está, né, faltando o Edson. Está em Paraty, curtindo as suas merecidas férias. O Edson do Divino Mestre, né? Isso, é. Porque aí as pessoas pensam que é o Edson Figueiredo também, logo depois já começou a vir aqui. Mas no primeiro programa é o Edson do Divino Mestre também que esteve aqui. Mas felizmente, né? Está passeando, não deu para ele estar aqui hoje conosco. Mas são 12 anos aí, na hora que nós estávamos vindo ali, com o Mário estava falando. Só começando e continuando para saber o tempo que demora mesmo, né? Porque para nós, né, Rui? Não parece que foi muita coisa, não. Parece que é muito tempo. Eu sou meio ruim de tempo, viu, Jorge? Uhum. Perguntar, eu só preciso saber. Eu não guardo muito tempo, né? Mas eu sei que fazem... Agora estou sabendo que fazem 12 anos que nós estamos aqui no ar, né? Exatamente. Então, 12 anos, se a gente for pensar, é muita coisa, né? Sim. Mas a gente não pensa, né? Vai passando assim, sem a gente nem se preocupar com esse tempo que passa. passou aí, porque é uma satisfação para nós estarmos aqui fazendo esse programa, divulgando a doutrina espírita para toda a nossa região. E isso para nós é motivo de satisfação, motivo que faz alegria, nossa alegria, e não é nenhum sacrifício, nós vimos aqui todos os domingos fazer esse programa. Por isso estamos felizes, completando mais o aniversário, que seria amanhã, né? Dia 18, só uma curiosidade, nós, em 12 anos de programa, nós só deixamos de fazer 3 programas, né? Isso. Quando na rádio anterior, que eles faziam a cobertura das eleições, nós deixamos de fazer. Exatamente. Mas então, vamos fazer o seguinte também, Rui, antes de passar aqui, nós vamos pedir para a Ecléia fazer a nossa prece hoje ao vivo, a prece de abertura, mas a gente abre os microfones hoje para as pessoas se quiserem falar sobre o programa, certo? Não, sabe que eu gostaria que se tivesse alguém que desde o primeiro programa nos ouve. Será que tem alguém? Tem, não sei se vai ter coragem de ligar, mas tem muita gente. Né? Tem muita gente que nos ouve desde o... Eu não gosto de ligar, eu tenho vergonha, alguma coisa assim. Vamos ver se perde a vergonha. Hoje. Não, mas liga no telefone, não vai falar no ar. Se quiser falar no ar, tudo bem, mas se não, é só passar no telefone, passar o recado para as meninas. Claro, né? Claro. Hoje tem certeza que muitas pessoas. Gente trabalhando também, aqui. Também, né? Quer falar logo já quem está ali, porque a gente só fala no final. Ah, só fala no final. Está a Deli, a Camila, a Adriana, a Graça, o Helder e a Andréia. Exatamente, o Helder, Camila, nós chegamos atrasados aqui, o Mário, hoje culpa do Helder também, que ele tá, o relógio dele está 10 minutos atrasado e ele disse que é o nosso que está. Todos os relógios estão certos, o dele está 10 minutos atrasado e disse que o dele está certo. Essa é que nem a história daquela mãe, do filho, mãe portuguesa que foi ver o filho marchando. Ela fala, que beleza, só meu filho marchando certo, o resto está tudo errado. Exatamente, ele é assim, desse jeito. Então nós vamos para a nossa prece de abertura com a nossa irmã Cléia Vidal. Tudo bem? Nicole, está com você a palavra. Bom dia a todos. Antes de nós fazermos a prece, eu estava aqui quieta pensando e me lembrei de uma poesia que eu declamei há muitos anos, quando eu era mocinha nova. Dizia assim: aproveitemos, pois, esta hora calma e mansa, em que há música no ar e olores nas estradas. Hora que a terra acorda em haustos de esperança, ébria de amor e luz nas cores exaladas. Pensando assim, nesse amanhecer lindíssimo, nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, Pai Criador, agradecendo a vida, agradecendo este mundo e rogando a Ele que todas as nossas orações sejam em benefício da paz no nosso mundo. Que Jesus, o nosso Mestre, que nos trouxe o Evangelho de amor, abençoe este programa. Que bom, Senhor Jesus, que o Rui e o Jorge reconheceram o programa que fizeram antes de reencarnar e estão há 12 anos juntos cumprindo. Que bom que eles trazem essa alegria, essa conversa saudável, as entrevistas, as mensagens, que toda esta equipe que está aqui presente há tanto tempo, eles chegam alegres e felizes para cumprir mais um domingo. Abençoa, Senhor, estes dois, esta equipe toda. Abençoa também esta rádio que acolhe. Que todos nós, ouvintes, participantes, irmanados por essa doutrina maravilhosa, possamos vibrar de gratidão pela paz, pela fraternidade, pela solidariedade que deve existir e que já está começando muito bem a existir entre toda a humanidade. Que essa energia contagia aqueles que ainda estão contrários. Muito obrigada, meu Deus. Graças a Deus. Tema do dia. O tema do dia de hoje é 12 anos de vivência espírita no ar. E nós estamos aqui com Mário Vinhas, que foi o primeiro entrevistado nosso no programa. Nós tínhamos também o Cláudio Vidal, que foi o nosso convidado para falar a respeito do Centro Espírita Divino Mestre, e nós tínhamos o Edson, Edson Alves, que naquela época era o presidente do Divino Mestre, que veio justamente conosco aqui para falar a respeito do nosso movimento espírita. E o Mário Vinhas é aquele que nós... É aquela ferramenta, né, Jorge? O Mário é aquele pau para toda obra. Ah, com certeza. O Mário faz parte também. O Mário faz parte do programa Vivência Espírita, do programa Visão Espírita, né? O Mário está em todas. E daqui do programa nosso, ele é o nosso baluarte aqui também, né? O nosso talismã. Isso. Toda vez que nós mudamos de rádio, o Mário faz o primeiro programa com a gente, né? Já é praxe. Já mudamos várias vezes de rádio, mas hoje nós estamos aqui na Piratininga, já faz um ano e 3 meses que nós estamos aqui e nos sentimos em casa, nos sentimos bastante confortável. Mário Vinhas, você que é um trabalhador da Casa Espírita Poxa vida, Casa do Caminho. Casa do Caminho. Você vê que faz 12 anos mesmo que a gente faz, né? A cabeça, como é que tá? Esquecendo, fácil. Ele que não esquece nada. O Rui, você sai com ele por ele, não esquece de nada agora. E também participa da livraria Casa do Caminho. É um expositor, é um apresentador, está sempre no programa Visão Espírita, né? Do nosso amigo Nelson Borges da Rosana. E aqui está conosco hoje para falarmos sobre 12 anos de vivência espírita. Bom dia, Mário Vinhas. Bom dia, Rui. Jorge, pessoal todo que está aqui, ouvintes, dizendo alegria mais uma vez estar aqui, eu acho que é bater num ponto comum, né? Mas aqui estamos numa data muito especial, muito bacana. Eu só queria checar uma coisa, eu revendo os meus arquivos, levantei o CD do primeiro programa e está datado lá 15 de janeiro de 2004. Mas é 18, pode ser. É 18. Então... O Jorge errou na data. Então, gente, ouvindo de novo esse programa, né? Eu refletia comigo, puxa vida, 12 anos não significa muita coisa em relação ao tempo em si, mas para nós é um tempo bastante longo. Então eu me perguntava como é que pode um programa de um formato tão simples durar, vingar por tanto tempo e com um progresso cada vez maior, principalmente agora, na era da informática, muita coisa tem acontecido, o programa já está 24 horas no ar. Então vejam que esses pensamentos passaram por mim e eu me perguntei novamente, o que é a causa desse sucesso? Ah, então, gente, é fácil da gente concluir. Vejam lá, primeiro, a abertura. Não a abertura do programa, mas a abertura dos assuntos levantados no programa. Vejam vocês, são 12 anos, são mais de 600 programas. Considerando que muitos entrevistados voltaram mais de uma vez, nós temos pelo menos 500 pessoas que passaram pelo programa, deixando seus conhecimentos, esclarecendo muitos pontos. Então isso é na realidade um trunfo muito grande. E vejam que os assuntos levantados, como nós dissemos no início, têm uma abertura total. É muito comum se dizer ou se ouvir que Espiritismo é Kardec. Sim, Espiritismo é Kardec. Mas muitos assuntos têm aparecido no sentido de complementar a obra de Kardec e nos mais diversos campos. E este programa nunca fechou suas portas para estas pessoas que se especializam no estudo desses diversos assuntos e vêm nos trazer aquilo que aprenderam. Então isso tudo é importante e é um dos pontos pelos quais o programa continua sendo muito interessante, muito elucidativo e, consequentemente, trazendo-nos muitos e muitos mais esclarecimentos. E segundo ponto importante, a espontaneidade. A forma aberta, tranquila, serena, natural com que os apresentadores colocam criou uma empatia junto ao público e essa simpatia que existe deles, claro, refletiu nos nossos ouvintes. Então criou-se, sim, uma audiência cada vez mais crescente, fazendo com que a cada vez o programa se firme mais. Muito bem. Mais algum ponto? Sim, a responsabilidade. Gente, quando dizemos em responsabilidade, nós nos ligamos também à dedicação. E vejam vocês, por 12 anos seguidos, todos os domingos se levantar cedinho, se preparar, vir para o programa, durante a semana estar colhendo dados para encher a programação, enfim, tudo isso é muito trabalhoso e exige dedicação. Em consequência, vejam vocês, essa dedicação reflete no trabalho que tem sido feito. E por essas e muitas outras, é que eu, usando, de certa forma, um chavão e um programa televisivo, digo, eu tiro o chapéu ao Rui e ao Jorge. Tiro o chapéu a toda a equipe que hoje dá sustentação ao programa Vivência Espírita. E quero, nesse instante, me parabenizar com eles. E levando, é claro, em nome de todos os ouvintes, esse abraço tão querido, tão fraterno, procurando incentivá-los no prosseguimento de sua tarefa. O programa Vivência Espírita é um sucesso. Jorge, nós deixamos de falar do Fernando Petit, que fazia parte da primeira equipe, né? Isso, Fernando, que acabou de chegar aqui também conosco, né? E o que aconteceu com ele? Não foi no primeiro programa, mas o que ficou mais marcado na presença dele no programa Vivência Espírita, durante o tempo que ele foi um dos... Ele não era apresentador, ele era o âncora, né? O âncora não, também, o âncora é aquele que fica falando, mas era o que era o técnico, que dava sustentação, colocava as coisas na internet, passava de lá da outra sala, ele mostrava pra gente as perguntas que os ouvintes tinham feito, então... Hoje é moleza o que eu e o Rodrigo fazemos aqui em relação ao que ele fazia, né? O que ele fazia, ele tinha que atender os telefones, só ele atendia, e do telefone ele pegava a pergunta, ia pro computador, passava a pergunta no computador e a pergunta aparecia pra gente aqui, pra gente fazer. Na tela, né? Na tela, tal. Mas um dia tava o gerente do programa lá, fazendo um programa na cidade, um programa importante pra caramba, aí o Fernando foi mexendo no botão, tirou a rádio fora do ar. Mas vamos deixar ele falar um pouquinho daquela época que ele veio aqui, né? Uhum. Então a gente vê que como mudou, né? Depois ele teve que sair do programa porque ele era candidato a vereador. Isso. Na cidade, e a lei eleitoral não permitia que ele estivesse participando. Segundo as línguas, segundo um pessoalzinho aí fala, que ele só conseguiu ser eleito porque ele fez o programa Vivência Espírita. Então tá aqui, bom dia, Fernando, bom dia pra Nara, que tá nos ouvindo, e bom dia pro Renato, né, que tá lá, que está fazendo as traquinagens dele desde manhã, né? Bom dia ao Rui, bom dia ao Rodrigo, ao Jorge, ao Cláudio, ao Ecléia, ao Mário Vinhas, e todo mundo que está ali na Graça, o Helder, e todos os ouvintes. Tem mais gente lá, né? A Leia, Camila. E um bom dia geral para os ouvintes. Eu estava ouvindo desde o comecinho hoje aqui, né? 12 anos, né? Muito, muito tempo. Ali na Rádio Clube, né? Famosa Rádio Cidade, depois virou Rádio Band, agora já não tem mais. Mas eu lembro muito bem que era o Mário Vinhas, né? O Mário Vinhas, quando eu era pequenininho, ele era meu vizinho, então eu lembro dessa fase, o Mário Vinhas com os filhos ali, com a dona Vilma. E foi eu acho que o programa ele trouxe uma importância, assim. Eu sempre falo pro Rui, né? Eu sempre comento com o Rui e com o Jorge, eu acho que o programa serviu para unir as casas espíritas de São José dos Campos. Vocês abrem espaço para todas falarem um pouco do trabalho, também dos eventos que vocês divulgam, e é muito importante essa divulgação do espiritismo em São José dos Campos. Eu lembro um dia que nós recebemos lá no domingo uma turma que estava fazendo uma peça espírita sobre a vida de Chico Xavier. No sábado, no domingo de manhã, eles estiveram com a gente. No sábado, eles não lotaram o teatro, né? Eles estavam falando, eu acho que foi falha na divulgação, mas a gente vai ter uma apresentação hoje à noite. O Rui foi à noite, um domingo, estava lotado. Sim. E deixou muito claro que foi a rádio abrindo espaço, né? Quebrando barreiras, divulgando um pouco do espiritismo. E eu fico feliz de ter participado desse início. O Jorge sempre brinca com esse... Eu tirei do ar o patrão do Rui e do Jorge à época, né? Ele ligou para falar como estava o programa, a recepção. Eu fui lá, apertei um botão que era para colocar... Brasil Filho. Brasil Filho, para colocar no ar. Eu lembro até hoje o Pedro Mariano, que era o nosso o nosso mesardo ali, que tomava condução. Quando eu fui apertar o botão, a cara de desespero dele, tentando falar que não era aquele. Mas foi... ele é calmo, né, o Pedro? É, mas ele fez uma cara, né, que também era, né, era o patrão do Pedro. Mas deu tudo certo, depois ele voltou lá e o programa aí continuou com toda a força que a gente vê. E 12 anos é muito tempo. E o Rui fala, né, que a Nara está ouvindo hoje, seu Valdomiro, meu sogro, sempre ouve. A Olega, né, que minha cunhada, quando morava em São José dos Campos, era uma ouvinte assídua. Quando ela vem aqui final de semana, domingo de manhã, ela ficou ouvindo. E agora o Renatinho lá. Não sei se o Renatinho deixa a Nara ouvir, né? Mas está lá bagunçando um pouquinho com a mãe dele. Mas então tá aí, né, Jorge? O Fernando, que esteve lá na técnica de som, no telefone, naquele tempo só estava ele no telefone. Depois nós precisamos arrumar umas 4, 5 pessoas para atender a quantidade de telefonemas que nós recebíamos todos os domingos. E tinha o Cláudio Vidal, que ele esteve com a gente, ele com o Edson, justamente falando do programa. Agora ele está dizendo que está com a memória ruinzinha, mas fala do dia de hoje. O que você acha do nosso programa Vivência Espírita? Ou se lembrar daquela época, viu Cláudio? Fala pra gente. Conta para ilustrar aquele primeiro programa que o nosso joelho, né, Jorge, fazia toque, toque, toque, toque, toque, de tanta tremedeira para fazer o primeiro programa, porque nós em um mês nós resolvemos fazer o programa, mas depois não sabia nem o que fazer do programa, né? Mas depois deu tudo certo. Mas, Cláudio, o que você lembra daquela época? O que você pode dizer para a gente dos 12 anos de vivência? Rui, infelizmente, eu tô velhinho, né? 115 anos de idade, né? Tô velhinho. E a minha memória está muito ruim, eu estou até fazendo um tratamento para ver se consigo melhorar a minha memória e tudo mais. Então eu não me recordo mais, eu nem sabia que eu tinha participado mais do primeiro programa, não me lembrava mais disso, não me lembro mais nada. Então comentar sobre esse primeiro programa não tem como, nessa encarnação, talvez depois de desencarnado eu consiga vir aqui através de um médium, né? E falar as coisas todas que foram, que daí eu vou lembrar. Mas por enquanto estou muito ruim nisso aí. Agora, o que eu queria era dar a vocês todos os parabéns gigantescos por esse trabalho. 12 anos vocês se dedicando todo domingo, que é dia de folga, dia de descanso, e vocês se dedicando todo domingo há 12 anos a esse trabalho de divulgação dessa doutrina de luz, dessa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita, que vem nos trazer tanta consolação, tanta paz, tanta certeza da nossa sobrevivência, do nosso futuro feliz, que todos nós estamos destinados à felicidade plena. Ninguém vai para o inferno, todos nós estamos destinados a um futuro. Pode demorar ainda alguns milhões de anos para chegar lá, mas todos nós estamos destinados a esse futuro de felicidade, de alegria. E vocês divulgando esses conceitos há 12 anos, parabéns, que vocês continuem por mais ainda 120 anos levando esse trabalho para frente, porque isso é muito bom. Jorge, só dizendo aqui que o programa Vivência Espírita também é cultura, né? Você sabe que esse mês de janeiro ele vai ter 5 sexta-feira, 5 sábado e 5 domingo. E essa data só irão repetir daqui a 823 anos. Esperamos que estejamos lá quando acontecer essa data novamente, né? Eu não tenho dúvida. Tenho dúvida nenhuma, né? Porque eu não quero me desaparecer até lá. Posso não estar aqui encarnado, com certeza. Também tem, essa certeza eu tenho, mas por aí em algum canto a gente deve estar. E Jorge, a gente tem a participação do Ari Rangel, que sempre é o nosso ouvinte assíduo, participa do nosso site também, colunista. E ele manda um bom dia, amigos e irmãos. Mesmo estando aqui em Ubatuba, estou ligado no Vivência. Afinal, não dá para não ouvir onde quer que estejamos. Parabéns aos amigos que fazem nosso domingo muito mais alegres e edificantes. Obrigado, pessoal. E a gente tem uma novidade para contar. A partir dessa semana, falei com o Bacelli, Jorge, ontem, né, de ontem para hoje também, tá tudo certo, e com o Babu também, que é o nosso mais novo tarefeiro, e a gente vai trazer a coluna do Dr. Inácio, a gente vai abrir uma coluna nova no site do Dr. Inácio Ferreira. Então, todos os posts que ele faz no blog dele, a gente vai replicar também para divulgar no Vivência Espírita também. Lembrando que nós estamos conversando com o Bacelli já faz uns 2 anos, né? Sobre isso, né? Aí ele falou que ia pedir autorização pro doutor Inácio. Aí lá em Poços de Caldas, não, antes de Poços de Caldas, aqui o Luiz, que é o secretário do Bacelli, falou: não, o doutor Inácio já liberou. E aí ele 2 vezes ligou para mim, o Luiz falou: olha, pode colocar que o doutor Inácio liberou, sim. E lá em Poços de Caldas encontramos com eles novamente, ele falou, e agora a gente vai colocar essa coluna aí também no site do Vivência Espírita, porque ele tem esse blog, né? Toda semana sai uma crônica do doutor Inácio Ferreira. E a gente vai colocar no Vivência Espírita também. Mais uma novidade, hein? Jorge, eu tenho que fazer uma reclamação para você e para o Rodrigo, viu? Hoje, desde manhã, eu estava ouvindo a rádio Vivência Espírita. Que coisa linda, viu? É uma rádio que nós precisamos incentivar mais. Hein? É reclamação? É reclamação. Porque nós precisamos divulgar muito mais essa nossa rádio, porque a seleção musical muito boa. Tá? Eu vi lá a Fábio Belém cantando a Ave Maria no Morro, o grupo, até o Aguinaldo Timóteo cantando. São MPB espiritual que nós fizemos lá. MPB espiritual. Então nós precisamos divulgar bastante para que as pessoas ouçam a nossa rádio, em vez de ficar ouvindo um monte de coisas. Agora eu entendi a reclamação, você está certo. Temos que divulgar mais, sim. Tenho feito o seguinte: todas as preleções ou palestras que eu vou fazer, eu fico com o celular na mão e falo: agora eu vou ensinar para vocês como que baixa o programa Vivência Espírita aqui no celular, né? Baixa o aplicativo do Vivência Espírita. Mas não é qualquer. A Ecléia está com o celularzinho que não pega. Não, mas claro, foi quando o Cláudio Vidal nasceu que ele ganhou aquele celular dela. Então é difícil mesmo. Olha lá, entendeu? Aquele ali, se você der para Isabela, minha neta, que tem 1 ano e meio, ela não aceita de jeito nenhum. Ela joga longe. Nem para telefonar. Tá vendo, Cléia? Entendeu? O Cláudio pode até estar esquecido, mas por favor, não esquece de dar um celular novo para a Cléia, por favor. Pode deixar. Né? Tá vendo? Pode deixar, vou comprar. Que pelo menos tem. E agora também, depois que o Cláudio falou aqui, não se preocupa, não. Você está lembrando muito bem ainda. Né? Não, ele só esquece aquilo que... conveniente. Né? Falar em dinheiro, em grana, e quer, quando pede grana para ele, o que é? Ah, esqueci. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos para o intervalo comercial aqui. Olha, ligue para nós, telefone 3941-9750, 3942-9750. Pode participar aqui do nosso programa. Temos livros para serem sorteados pela livraria Casa do Caminho. E também ligue aqui para nós para falar sobre o programa Vivência Espírita. A pergunta de hoje é sobre se o programa Vivência Espírita influencia na vida das pessoas. É esse o questionamento de hoje. Mas ligue você que nos ouve sempre aí para dar um alô. Estamos completando 18 anos aqui no ar. 12 anos. Aqui é dia 18, eu confundo 18 com 12, né? 12 anos no ar. E você está reclamando a memória. Né? Vamos lá? Então nós vamos para o nosso intervalo comercial com a música que nós tocamos. Quando completa o aniversário, a gente sempre coloca essa música, que é a música Cantiga de Paz, na voz da Célia Tombly. Dentro de ti, escuta, meu irmão. Fazei silêncio, espera que volte a primavera na força da oração. Transforma teu soluço em riso de esperança, o amanhã que vem. Depois da tempestade surge sempre a bonança, agora ou mais além. Em tua longa estrada só tu tens o poder de transformar espinhos em flores perfumadas. que ao sol da confiança enfeita em seu caminho. Olhando ao seu redor, verá se almas tristes te pedirão amor. Tua tristeza esquece, sorri, ampare, aquece, seja o irmão quem for. Sofrendo chuva e vento, o trigo dor ao campo, sem falar de sua dor. E quando a nuvem passa, a terra generosa desabotou em flor. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, o céu se acende estrelas até o amanhecer. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, o céu acende estrelas até o amanhecer. Programa Vivência Espírita, são 8 horas e 33 minutos. Eu falei que ela é Célia Tombre e está aqui com o grupo Semeando a Paz. Né? Daqui a pouco, então, a gente coloca de novo essa música na voz da Célia Tombre. Por que, que eu quero colocar na voz dela? Porque foi ela que cantou aqui a primeira vez no programa, então eu quero colocar ela novamente. A música foi a mesma, a cantiga de paz, mas foi na voz do grupo Semeando a Paz, que estão juntinhas aí, saiu. Só para corrigir, né, depois a gente coloca a cantiga de paz de novo tá na voz da Célia Tombre. Não fica preocupado não, tá? Uhum. Tá? Então, problema do Cláudio é esquecimento, o meu problema é a vista. Né? Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos hoje com o nosso irmão Mário Vinhas, que é da Casa do Caminho, é também trabalhador do Visão Espírita, programa de televisão lá do nosso amigo Nelson Borges, da nossa Rosana Borges. E ele está aqui conosco falando dos 12 anos de vivência espírita no ar. Mas, Mário, a comunicação, você que é um comunicador e também trabalha com a comunicação, que é lá a Casa do Caminho, a livraria Casa do Caminho, o que está acontecendo com a nossa doutrina? A Vivência Espírita colaborou para aumentar o número de leitores, fazer com que as pessoas se interessem pela leitura espírita? Olha, Ruiz, sem sombra de dúvida, o programa Vivência Espírita tem colaborado em muito para o esclarecimento das pessoas. É interessante que a gente possa verificar que existem diversos segmentos de comunicação. No caso dos livros, no caso das palestras, enfim, uma série de situações que levam à divulgação do Espiritismo. Existe, inclusive, aquela observação, se quiser colaborar com o Espiritismo, cuida da sua divulgação. O que nós vemos hoje é que, em algumas situações, as situações poderiam ser favorecidas e, no entanto, ainda estão um pouco difíceis de decolar. Não em relação ao programa Vivência Espírita, mas eu digo em relação à própria leitura da literatura espírita em si. Por que eu digo isso? É porque achamos que, para facilitar um pouco essa divulgação, poderia haver mais acessibilidade em relação ao preço dos livros. Os livros hoje estão caros, não são todas as pessoas que conseguem comprar um livro. Muito bem, então esse é um ponto. A gente parte para um outro ponto, a questão das palestras. Muito importante, muito bacana, existem oradores que são muito exímios na forma de colocar os seus temas. Só que existem pontos em que a situação não está sendo trabalhada no sentido de levar espiritismo não só para os espíritas, mas também levar espiritismo para o mundo. E o que eu quero dizer com isso? É que a linguagem deveria ser favorecida. Existem oradores que levam os assuntos expostos a níveis que não são qualquer pessoas que possam entender. Então há necessidade de se adaptar às próprias plateias. Eu cito simplesmente um caso de algum tempo atrás. Nós convidamos um casal amigo para assistir uma palestra de um orador muito famoso, muito conhecido, e terminada a palestra, a pergunta tradicional: gostou? Olha, gostei, a pessoa domina muito o assunto, só que eu não consegui entender nada. Por quê? O assunto foi levado muito acima e fora do entendimento das pessoas que não estão habituadas a ouvir os conceitos espíritas. Então, esses pontos é que nós temos que trabalhar no sentido de favorecer as pessoas não espíritas a entender os conceitos espíritas e, consequentemente, se identificando com eles, assumirem uma nova postura religiosa ou filosófica, ou seja lá o que a gente possa entender. Então, eu faço essas comparações para trazer para o nosso programa Vivência Espírita, onde os assuntos, torno a dizer, são tratados de uma forma bastante edificante, de uma forma bastante aberta, sem nunca perder o foco principal do programa, que é a doutrina espírita, mas levando a todos a possibilidade de entender tudo o que está acontecendo, tudo o que está sendo descoberto, tudo que está sendo de certa forma evidenciado em relação àquilo que possamos chamar de novidades. Não são novidades, sempre existiram, mas nós agora estamos nos fazendo mais capazes de entender, ampliar o nosso conhecimento. E a gente vê que uma realidade, né? Porque você falar para espíritas é uma coisa, e você falar para não espírita é outra, né, Jorge? Mário, porque inclusive ontem nós tivemos um casamento muito bonito, né, Jorge? Da Cassiano e da Sabrina, onde houve lá, fizemos uma prece para o casamento, sem falar em religião, sem falar em nada. Eu simplesmente falei: nós vamos falar aqui palavras cristãs, porque nós sabíamos que tinha católicos, tinha evangélicos lá no casamento. Então vamos falar em palavras cristãs. Ninguém pode dizer que nós estamos fazendo proselitismo, ninguém pode falar que nós estamos falando do espiritismo, né? E foi muito bonito o casamento, com muita alegria, com muito amor, com muito carinho, e nós aproveitamos para desejar um bom matrimônio, de muita paz e tranquilidade para o casal Cassiano e Sabrina, que estavam radiantes ontem. Mas vamos continuando, né, Jorge? Deixa o Rodrigo botar em dia. A gente tem participações aqui no WhatsApp também. Então, o Babu mandou parabéns aqui pra gente. A Miriam manda: bom dia, queridos amigos. Parabéns pelos 12 anos do programa. Obrigado por compartilhar alegria, conhecimento. Excelente domingo a todos. A Dora Reis, esposa do Jorge, manda parabéns a todos do programa Vivência pelos 12 anos. Eu sou um ouvinte desde o primeiro programa, hein? Abraços. Aí se não é, né, Jorge? Não, ela é de livre e espontânea vontade. Ela gosta de ouvir. Vamos lá. A Marina Ferri também, né, tá aqui. Sim. Parabéns, amigos, pelo grande trabalho em nome do bem que vocês têm realizado. Nas ondas do rádio, navega a caridade. Felicidade. Grande abraço para a nossa irmã Marina Ferri também. E aqui a gente tem participação no Facebook do Forcato. Ele: geralmente tudo que é repetitivo vicia. Eu acabei me viciando em ouvir o programa Vivência Espírita. Parabéns aos pioneiros dessa divulgação há 12 anos. Forcato também, que faz parte do programa. Ele está lá em Guaratinguetá, né? Atuando na doutrina espírita em Pinda. Mas sempre está conosco aí, sempre, né? Vem aqui sempre também no programa fazer algum programa conosco, e também é um dos nossos colaboradores, uma pessoa que sempre está nos ajudando também, até financeiramente, aqui o programa Vivência Espírita, com o nosso irmão Forcato. E a Ana Raimundo também manda parabéns pelo programa, sempre nos orientando para uma existência melhor. Então continue participando aqui, entre no nosso Facebook, ligando pra gente ir comentando o que vocês acham, se o Espiritismo, se o Vivência Espírita, o programa, vem influenciando, né, a vida de vocês. Vamos lá? Mas nós tivemos, né, Jorge, no decorrer dos 12 anos de programa, nós tivemos vários testemunhos de pessoas que encontraram o remedinho para suas dúvidas, para suas dificuldades dentro do programa, né? Eu nunca esqueço de uma amiga que fazia 2 anos que ela não saía de casa porque o filho dela sofreu um acidente na rodovia aí para Monteiro Lobato, acabou falecendo. Fazia 2 anos que ela não saía. E um dia ela ligou o rádio e nós estávamos justamente com 3 pessoas falando da perda dos filhos. Eu lembro que era Damares Antelmo, era Rosa e o Jorge Erasmo, né, que estava com a gente no programa. E eles falando, todos os 3 perderam. E a Rosa foi uma que perdeu 2 filhos, né, de acidente. Ela falou, a partir daquele momento eu peguei, liguei para minhas amigas e comecei a sair da minha casa, porque eu cheguei à conclusão que essas coisas não aconteceram só comigo, acontece também com outras pessoas, né? Exatamente. Mesmo com a Marina Ferro. Marina, né? Marina também, num programa aqui, uma pessoa ligou e era um pastor evangélico, eu acho, né? E ele não queria falar no ar, tudo bem, mas ele estava passando uma dificuldade com o filho, inclusive. E a Marina atendeu, ele foi no telefone, atendeu, encaminhou ele para uma casa espírita. E foi muito legal aquele dia também, né? E a Marina, né, acompanhou o resultado ainda. Deu tudo certo lá para ele, mostrando também que nós não estamos aqui para fazer proselitismo, não, né? E o programa é ouvido por pessoas de várias religiões também. E que não precisa virar espírita ouvindo o nosso programa. Não, pode escutar à vontade e continuar na sua religião. E tem missa depois das 10, dá para escutar o programa Vida Espírita e ir para missa. Tem esse caso também, né? Que a pessoa tava falando, ó, eu era da missa das 7, mas agora passei para missa das 10, porque... eu tenho que escutar o programa, depois que eu vou para a missa. Não, e teve outro rapaz que estava fazendo curso para pastor, ele ouvindo o nosso programa, foi justamente na época de Natal, onde a Marina Ferri estava falando da beleza do Natal. E ele falou, ah, Rui, chegou num ponto que eu desliguei o rádio porque eu estava vendo que ia me tornar espírita. Então tem essas coisas que acontecem também, né? Legal, e aqui no Facebook a Cláudia Campos manda bom dia. Comecei a ouvi-los em 2004. E de lá para cá, meus domingos são sem vocês, fica faltando um pedaço. Sou espírita desde os 11 anos de idade, mas minha família sempre me jogou pedras. Hoje está mais tranquilo devido à divulgação da doutrina, até nas novelas da Globo. O espiritismo está sendo mais bem compreendido. Um abraço a todos. Legal, falando Cláudio. A novela da Globo terminou com a mensagem do Chico Xavier, né? Foi muito bacana. E que foi uma novela espírita, né, também. Inclusive vieram perguntar para mim se era uma novela espírita. Eu falei, não, é uma novela com tema espírita, porque o espiritismo é muito mais profundo, tem muito mais coisa para a gente aprender, né, Jorge? Se nós formos ver, né, se a gente for ver, o que acontece na novela? A novela não é espírita. Sim. A novela está falando a realidade. A novela fala sobre reencarnação. Reencarnação não é espírita, né? O espírita é que adota a reencarnação. Então... lá não tinha centro espírita, não tinha nada disso lá na novela, era tudo uma coisa. É uma história que aconteceu, como a história que acontece em todas as nossas vidas. Nós não sabemos quem nós fomos na vivência anterior e nem saberemos quem seremos na próxima vivência. Foi o que aconteceu com todos os protagonistas daquela novela. Então não é uma novela espírita, é uma novela com cunho espiritualista, onde mostra claramente a reencarnação na vida das pessoas. Mas teve uma pessoa que faz o programa da tarde, então ela está dizendo, essa novela é espírita. Aí minha mulher veio, mas é novela espírita? Eu falei, não, é uma novela com tema espírita, com foco espírita, mas esse foco espírita, como você está mesmo tá dizendo, né, Jorge? Uhum. Acontece em todas as religiões, em todas as nações, em toda a família, quer dizer, acontece muito. Esses momentos de reencarnação, de envolvimento de reencarnação, vamos dizer, de lembrar de reencarnações passadas. É porque todas as vezes que aparece um espírito na novela, a pessoa pensa que já é espírita, né? Então eu pergunto a vocês, o filme Gosto é espírita? Não é espírita, é espiritualista, né? O filme lá, Os Outros é espírita? Não, é espiritualista. Então são Hollywood que está fazendo isso, né? Com a maior conotação, com a tranquilidade para o mundo todo assistir. O sexto sentido, tudo, eles estão mostrando uma realidade que é a realidade do ser humano. Que nós vivemos, morremos, vivemos novamente e é assim. Desse jeito, nascer, morrer, renascer. e continuar a progredir. Essa é a lei. Mas vamos dar para o Mário Vinhas para ele, vamos dizer, complementar esse nosso pensamento. Então, gente, na realidade, para nós é de muita alegria estar vivendo e convivendo com esse instante tão importante. Na realidade, também, essa situação que estamos vivendo hoje dentro do Espiritismo já foi anunciada pelo plano espiritual desde há muito tempo, né? Essa abertura, esse despertamento das pessoas para a realidade da vida. Então, é o momento em que nós precisamos nos desvincular de quaisquer situações que possam nos levar ao fanatismo religioso, aquela centralização de pensamentos numa única coisa, para nos fazermos mais universais, que é o foco básico da doutrina espírita. Nos fazemos para o mundo, procurar através das nossas atitudes, das nossas palavras, dar bons exemplos para que a humanidade possa se espelhar em nós e seguir o seu caminho também no rumo do bem, única e tão somente do bem. Então, quando nós dizemos espiritismo, não quer dizer a religião espírita que nós queiramos fazer a cabeça de quem quer que seja, no sentido de trazer para o nosso meio. Não, o espiritismo é universal, é o caminho que nos leva ao entendimento de uma forma geral. E como Jorge colocou, reencarnação não é exclusividade espírita, ela já existe desde que o mundo é mundo, é parte da nossa evolução. E muitos outros conceitos que o espiritismo defende, certo? E que podemos entender como sendo a vida como ela deve ser, principalmente no exercício do livre-arbítrio, da responsabilidade que devemos ter com nossas ações, a lei de causa e efeito, enfim, poderíamos enumerar aqui muitos e muitos pontos. Mas é preciso que possamos sim reforçar essa ideia, no sentido de que cada vez mais possamos abrir esse entendimento para o mundo. Então não é a questão de ler um livro, de ouvir uma palestra, de assistir um filme, mas o espírito se demonstra pelos seus atos, pela sua forma de ser. E a partir desse exemplo que possamos passar ao mundo, que nós vamos sim engrangear novos simpatizantes e nos fazermos não com exclusividade espírita que possa dominar como religião o mundo, mas simplesmente usando dos ensinamentos de Jesus para procurar sim viver numa paz verdadeira, numa paz que possa nos levar a uma confraternização universal. Utopia, difícil, podemos pensar tudo isso, mas é o caminho que nós devemos ter. Cláudio, o Mário falando sobre isso, eu me lembrei dos ensinamentos de Kardec e da espiritualidade superior. Quando ele traz, quando a doutrina espírita vem para o mundo, ela não vem para o espiritismo. Ninguém ficou, depois que Allan Kardec pergunta o nome, que eles falam, chame-nos de espiritistas, chame de espiritismo o nome dessa nova doutrina que está chegando. Mas não seria uma religião, seria um conhecimento universal que a espiritualidade superior estava passando para o ser humano. Por que que você pensa assim? Será que você pensa nesse sentido de... Por que que a humanidade não aceitou? Tipo assim, só um grupo aceitou isso aí. Por que que as religiões não aceitaram essa nova informação, esses novos conhecimentos universal que estavam chegando? Bom, eu acredito, é uma opinião aqui pessoal, né, que pode não ser exatamente isso, mas eu acredito que o problema é que as religiões têm as suas bases, têm os seus conceitos, seus rituais, e a pessoa, para ser dessa religião, tem que aceitar esses conceitos e tudo mais. Os dogmas, né? Os dogmas, né? Então, esses conceitos espíritas não batem, alguns deles, né? Muitos batem. Por exemplo, a existência de Deus, né? Jesus, sobrevivência do espírito, são conceitos comuns. Mas... alguns conceitos como a reencarnação, né? A não comunicação dos espíritos. A não existência de inferno, para a gente ser condenado pela eternidade. Isso não bate com os conceitos de diversas religiões outras. E daí a pessoa que segue aquela religião não consegue aceitar isso aí, porque estaria indo contra os princípios da religião que para ela é importante. Então, é por isso que grande parte da humanidade não acabou aceitando esses conceitos espíritas que foram trazidos pelos espíritos que estavam se comunicando lá com o Kardec, né? Mas são conceitos reais, verdadeiros, que mais cedo ou mais tarde vão ter que ser aceitos por todo mundo, porque é a realidade, né? Então, mas a pessoa, como vocês disseram muito bem aí, pode ser, eu acho que uma pessoa pode ser um católico fervoroso, participando das missas, com amor, com carinho, e ainda assim, e já começando a aceitar alguns princípios espíritas e continuando católico, uhum, participando lá e tudo mais, né? Eu até costumo dizer que eu acho que pro futuro, daqui a algumas décadas, né? Não sei quando. Talvez a gente venha vivenciar uma situação assim. Você está lá numa missa, na Igreja Católica, com o padre rezando a missa, com os rituais da missa, e o padre daí vai fazer o seu discurso e fala: bom, então, como todos nós sabemos, existe a reencarnação, nós estamos aqui numa vida, vamos ter outras vidas, vamos estar evoluindo até chegarmos a ser espíritos puros um dia, tudo mais. Quer dizer, os rituais, a metodologia continua com aquele, porque o pessoal gosta disso, mas os conceitos vão ter que ser adequados, adequados, vão ter que ser mudados, porque a realidade é essa. E mais tarde vão ter que ser aceitos, e mantendo aquele jeitão católico, protestante e tudo mais, mas corrigindo os conceitos que não batem com a realidade, né? Como a gente tem visto hoje, até nas novelas, na televisão, isso ser adotado naturalmente. Naturalmente. E eu digo uma coisa, eu queria dar uma informação para vocês. Lá no plano espiritual, tem missa, tem culto evangélico, tem tudo isso, mas lá o pessoal já fala desse jeito, igual o padre está falando. Principalmente no nosso lar, né? Que é uma cidade que foi criada por portugueses e católicos. Porque a gente também tem que desfazer o que muita gente pensa, né? Principalmente os espíritas. Quem vive no plano espiritual não é espírita, é espírito, né? Espírita é a minoria, igual tem aqui. Como tem a minoria aqui, nós somos reflexos lá também é a minoria. Então a maioria que está no plano espiritual é católico, é evangélico, é muçulmano, é judeu, é tudo isso. Com a diferença que ele já começa a saber que, olha, você está indo agora, vai voltar de novo, para voltar de novo, para voltar de novo, né? Então é isso aí. Quando chega aqui, a gente acaba esquecendo das coisas, mas a realidade é que lá no plano espiritual já tocam nesse assunto o tempo todo. A Cacilda Ribeiro também, nossa amiga Cacilda, está aqui no Facebook dizendo que o programa é maravilhoso e ela sempre escuta desde os primeiros programas, né? Está mandando um abraço a todos. A Gilda, da Vila Maria, é católica, mas ouve o programa todos os domingos. Parabeniza pelos 12 anos. Deus abençoe a todos do programa. Muito obrigado, Gilda, né? E a você também, que Deus te abençoe. E a Nilza Pires, mano, bom dia, que a paz de Jesus esteja com vocês. O programa influencia muito na minha vida. A cada domingo aprendo um pouco mais. Domingo de manhã minha casa se ilumina. Parabéns e que este programa nunca acabe. Abraço a todos. E a Maria Aparecida Bássia, nascida Bássia, que sempre participa aqui com a gente também. Mano, um bom dia, amigos, queridos e ouvintes do programa. Parabéns pelos 12 anos de divulgação da doutrina. O fato de chegar aos lares, levando as informações essenciais que as almas buscam, faz do programa um poço de Jacó. Você leu do... Você acabou a dela? Não, tô lendo aí. Ah, desculpa. Traz explicações, consola corações aflitos, não discrimina ninguém, acolhe, enfim, ensina a fraternidade, que é o que faz falta no mundo de hoje. Que Deus abençoe vocês, orientando, encorajando, despertando consciências. Abraço a todos. Obrigado, Cida, pela participação aqui. Fala, a do Carlos, você leu, Carlos Fontes? Não. Tá. A do Carlos, o nosso amigo Carlos Fontes, do Giga Vale, né? Ele está dando parabéns ao Jorge, ao Rui, toda a equipe do programa Vivência Espírita. Que Deus e toda a espiritualidade amiga ilumine-os. Eu, a Silvia e a Maria Eduarda estamos aqui em Poços de Caldas ouvindo o programa. Você vê que legal? Legal. Bota o aplicativo. Tá fora de série aí, Poços de Caldas, hein? A Maria Eduarda está se divertindo. Já foi no teleférico, Maria Eduarda? Dá uma volta. Se não foi, pede para o Carlos levar você. Olha só. E a Pamela Rezende também, que mantém um grupo aqui de estudo sobre o despertar da consciência do Sebastião Camargo. Ela manda: pessoal, bom dia, parabéns pelo programa e por tudo. O Vivência Espírita, com toda ação no bem e todo pensamento, por menor que seja, influencia do átomo, seja ele primitivo, a mônada, o átomo físico, as moléculas, ao astro. Um beijo enorme, Pamela de Resende. Obrigado, Pamela. Queria lembrar também que o Carlos e a Silvia são patrocinadores do programa através da Gigavale, responsável pelo momento Gigavale, que daqui a pouco a gente vai passar. E graças a eles a gente mantém o programa Vivência Espírita no ar. É como o nosso irmão Alamar, né, Rui, disse: olha, vocês têm que falar muito mais. Quem quer essa... Ele estava aqui. Quem quer essa Gigavale aí que ajuda vocês? Tem que falar da Gigavale aí o tempo todo. Vocês não podem parar de falar, porque esse pessoal é abençoado. As pessoas que fazem isso, porque é muito difícil, né? A gente conseguir colocar os nossos programas no ar por falta de recursos financeiros, né? E esses nossos irmãos aí, como o Carlos, como o Walter, que também está viajando, né? Está no exterior, o Walter também. Eles são os responsáveis por nós mantermos o programa Vivência Espírita no ar. Um grande abraço ao Carlos, à Silvia, à Maria Eduarda, que estão lá em Poços de Caldas. E também ao casal Osmar e Abigail. Exatamente. Que colabora conosco. E o pessoal também da Casa, do Caminho. Colabora. Né? Lá da Maquim, né? Da Maquim. Então a Maquim, que é da Abigail e do Osmar também, que são outros que o tempo todo colaboram. E esses que nós estamos falando não colaboram só com o programa Vivência Espírita, não. Colaboram com tudo quanto é coisa espírita que tem por aí, né? E pede para não falar o nome, né? E pede para ficar no anonimato, né? Sim, não era para falar então, Rui? Não era para falar? Não, é. Então, eles pedem, já fomos com o porquê aqui. Agora não adiantou nada. Mas é só para nós, né? Exatamente, só para o pessoal do programa que sabe, né? Mas Deus abençoe a todos eles. Vamos para mais um intervalo. Tem alguma coisa para falar aí, Rodrigo? Fernando, tem alguma coisa para falar? Fernando está sentadinho ali também. Hoje ele veio aqui para... Acompanhando a festa aqui. Depois eu queria um tempinho para falar da farmácia comunitária, mas siga aí a propaganda. Isso, daqui a pouco a gente fala. Falando nisso, o Fábio lá do Recanto de Luz e Manchilha, que ontem eu e a Camila estavam lá, eles mandaram também remédio, tá? Então eles sempre mandam, fazendo esse justo também, que eles sempre, toda uma vez por mês, mandam os remédios para a farmácia também. Mas, Jorge, nós não podemos esquecer que o nosso querido amigo e irmão Alamar Regis, ele está passando por problemas de saúde. E nós pediremos a todos os espíritos colocarem o nome do Alamar nas suas orações, nos seus pensamentos, porque o diagnóstico que foi feito pelos médicos aqui de São José dos Campos, que ele esteve inclusive internado, né, no Hospital Municipal, não é bom, né? Não, mas, então, tá um problema sério, mas se Deus quiser, vai dar tudo certo, e Deus quer, e a gente sabe que o Alamar é muito forte, ele é firme, né? Ele vai lá no hospital, mas ela tá lá dando risada com os médicos, conversando com todo mundo, querendo filmar todas as coisas, né? E ele é uma pessoa muito querida no Brasil todo, e com certeza vibrações positivas para ele não vão faltar. E nós esperamos que ele se recupere. Com certeza. Vai se recuperar, sim. Meu amigo, como é que ele chama? Meu amigo, meu irmão, né? Meu compadre. Meu compadre. Então tá aí, Alamar, um grande bom dia para você, viu? E muita paz, muita serenidade e tranquilidade. Vamos para o nosso intervalo comercial com a música do Sérgio Santos, a música Coração. Coração que bate no meu peito, que sempre foi direito e nunca soube o que é amor. Coração que vive amargurado, que amou, não foi amado, mas soube conviver com a dor. abraçar todas as flores, fingir que sou feliz enfim, sonhar que o sol me iluminou e o dia amanheceu sorrindo para mim. Vou procurar o irmão que chora, que sofre tanto por alguém, dizer que o sofrimento agora é construção de amor na vida mais além, mais além. Coração que bate no meu peito, que sempre foi direito e nunca soube o que é amor. Coração que vive amargurado, que amou, não foi amado, mas soube conviver com a dor. Abraçar todas as flores, fingir que sou feliz enfim, sonhar que o sol me iluminou e o dia amanheceu sorrindo para mim. Vou procurar o irmão que chora, que sofre tanto por alguém, dizer que o sofrimento agora é construção de amor na vida mais além, mais além. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Vamos entrar no nosso momento Giga Vale, e o tema de hoje também, nós estamos escolhendo temas assim que estão relacionados a lá quando nós começamos o nosso programa 12 anos atrás, e esse está no CD Momento Espírita número 1, o título é O Autoconhecimento. Lembrando que os nossos os CDs do Momento Espírita, que a maioria das pessoas adoram, gostam, podem ser encontrados lá na livraria Casa do Caminho com o nosso irmão Mário Vinhas. Provavelmente, se você chegar lá, não tem o CD Momento Espírita número 1, mas ele encomenda e manda trazer, né? Se não tiver todos lá, ele manda trazer, que hoje já são 26, né, Mário? 28 CDs, 28. Ah, inclusive livros espiritualistas também, né, Jorge? Que não é só espírita também, né, Mário? Só livros espiritualistas, autoajuda, não é? Então nós temos uma abertura bastante grande em relação aos temas espiritualistas, não se detendo unicamente no espiritismo, viu? Exatamente. Então a gente encontra muita coisa lá que não vende por aí, né? No, na livraria Casa do Caminho. E só de conversar com o Mário Vinhas lá já vale a pena bater um papo com ele quando chegar lá, né? Tá bom. Ele já indica uns livros legais pra gente ler. Ah, tem gente que fala, nossa, eu vou lá na livraria Casa do Caminho com intenção de comprar um livro, quando chega lá sai com a meia dúzia, depois ele já com o Mário. O Mário já faz a sinopse do livro. É. Vamos lá? Vamos lá pro momento? Não, vamos pro momento. Autoconhecimento. Allan Kardec, codificador do Espiritismo, perguntou aos Espíritos: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Os benfeitores da humanidade responderam: um sábio da antiguidade evolu disse: conhece-te a ti mesmo. A doutrina espírita mostra-nos o caminho que devemos percorrer para conseguirmos esse intento, o autoconhecimento. A caminhada, portanto, é em sentido contrário ao que temos buscado até agora, e para dentro de nós mesmos, e não no exterior. Alguns de nós não nos conhecemos, não fazemos ideia de quem somos,

se mostre realmente, né, Mário? É por aí. Uhum. É porque os heróis é só na hora do aperto que aparece, né? Porque não precisa estar sempre sendo herói. É só na hora dos na hora dos apertos, das aflições, é que os heróis aparecem, né? Uhum. Esse é o programa Vivência Espírita e hoje nós estamos com o nosso amigo Mário Vinhas, falando sobre os 12 anos do programa Vivência Espírita. Jorge, o Mário também vai colaborar no nosso programa 24 horas no ar, porque o Nelson Borges, junto com a Rosana, está mandando as mensagens do Mário que ele faz no programa de televisão, né? Exatamente. Foi, tem um momento lá com o Mário Vinhas, que passa no Visão Espírita, e nós, quando estivemos lá com o Nelson Borges, com a Rosana lá em Poço de Caldas, nós pedimos para eles, e eles disponibilizaram agora para nós essas mensagens do Mário, e nós vamos colocar na rádio online essas mensagens aí durante o dia. Algumas vezes durante o dia, então teremos lá não é bem uma crônica, é uma mensagem mesmo para o Mário, né? Vinhas. E hoje o assunto do programa do Visão Espírita é autismo, né? Que é legal. E também, parece-me que o Mário Vinhas vai aparecer também no programa Visão Espírita, né? Sim. Eu só não consigo tirar a cópia da... Porque eles mandam num processo diferente lá, eu não consigo tirar a cópia para a gente falar aqui no domingo a respeito do programa Visão Espírita. Legal. E o Edson Figueiredo, né, do Jeffa, também manda parabéns ao programa Vivência Espírita, que contribui de maneira ímpar na melhoria e bem-estar em nossa sociedade, através dos conhecimentos da doutrina espírita. Parabéns a toda esta dedicada equipe e aos patrocinadores, parabéns. E lá no WhatsApp, a gente está tendo bastante participações também, o Antônio Bessa manda parabéns pelos 12 anos desse companheiro das manhãs dominicais. Tive o privilégio de participar anonimamente, fazendo as gravações e edições dos programas, auxiliando o Sadoc, professor do Rodrigo, e que também merecem os parabéns. Muito bem lembrado, Bessa, né? Muito bem lembrado. Você, o tempo, fez esse trabalho muito legal aí junto com o Sadoc. Muito bem lembrado também do Sadoc, que além dele, tem o Edson Figueiredo também, que fez o programa aqui. Filipe, e também, né? O Filipe Carmona também, que fez o programa conosco, né? Além da Sônia também, que é direto ali, além do Alan Krambeck também, que era direto. Todos os colunistas que participam, né? Também no site hoje, né? Uhum. O Rafael Oliveira lá de Jacareí, que tá ajudando a gente também a publicar os artigos no site. Então tem bastante tarefeiros hoje ajudando isso no plano encarnado, né? É porque a gente não consegue dar conta. Aí o Rodrigo tivemos a ideia juntos aí, legal, de algumas coisas, por exemplo, nós estamos dividindo. Então, por exemplo, dá trabalho você pegar o programa, né? Retirar o que você tem que retirar do programa, limpar, né? Ou então alimentar o site, tudo isso dá trabalho e quem trabalha o tempo todo não dá conta disso. Então muitas pessoas estão aí nos ajudando, cada um pegando uma parte. Por exemplo, quem vai assumir agora a página lá do Dr. Inácio, a publicar no site, vai ser o Babu, né? Exatamente. Babu vai ser o responsável para colocar isso aí. Já tá ajudando a gente nas transmissões também. Lá o Evangelho Musical lá de Natal da AME, foi ele que transmitiu. Ontem nós estivemos juntos, ele perguntou quando é que nós vamos começar a transmitir mais coisas. Falei, não, estamos ajeitando aí, daqui a pouco a gente começa a transmitir outras coisas ao vivo aí também. Ao vivo também, outras palestras. E o Vitor Ávila, lá de Santos ali, né, ele manda bom dia, queridos amigos e irmãos do Vivência Espírita, parabéns pelos 12 anos de programa, que vocês possam perseverar por longos anos e que Jesus continue a abençoar grandemente. Forte abraço. Eu leio da Patrícia. Pode ler. A Patrícia Félix, nossa amiga Patrícia Félix, bom dia, queridos amigos do Vivência Espírita, parabenizo a todos que fazem desse programa uma realidade possível. Desde que segui a São José dos Campos, há quase 6 anos, foi uma das melhores coisas que me aconteceu. Obrigada por estarem em nossos lares em todas as manhãs de domingo, trazendo sempre uma mensagem de amor e ensinamento. Que o programa possa comemorar muitos aniversários ainda. Um abraço fraterno a todos vocês e que as bênçãos do nosso Mestre Jesus estejam sempre com vocês. E com certeza, nosso querido Alamar vai superar essa fase em sua vida e continuará a nos brindar com sua alegria de sempre. Um abraço especial também ao nosso querido senhor Mário Vinhas, que sem sombra de dúvidas é um grande expositor e divulgador da doutrina doutrina, e seu carisma é contagiante. Vocês são especiais em nossas vidas. Paz e luz. E a Maura manda parabéns pelos 12 anos do programa, parabéns a essa equipe maravilhosa, sempre nos trazendo os novos conhecimentos de nossas da nossa doutrina. Grande abraço a todos. Essa é a Maura Russo, nossa irmã Maura lá da Colmeia, trabalhamos muitos anos juntos lá no CTA. Legal, e o Guilherme Azevedo. Azevedo, né, de Taubaté. Ele manda parabéns pelo trabalho que fazem na divulgação da doutrina espírita. O Ari Rangel entrou de novo e está respondendo a pergunta, viu, Rodrigo? Coloca aí o nome do Ari para sorteio. Ele coloca assim, a Ecléia que gosta dessas coisas, né? Assim, o Ari Rangel responde a pergunta. O Ministério do Censo adverte. Programa Vivência Espírita faz bem à alma. Eu que o diga. E a Sandra Regina, que está lá na Alemanha, manda parabéns pelos 12 anos do programa, o qual acompanho desde o início. Que toda a espiritualidade e luz derrame bênçãos a todos do Vivência e que continue com esse edificante trabalho de propagar a doutrina e deixar nossas manhãs de domingo mais ricas com ensinamentos e boa prosa de luz. Obrigado, Vivência Espírita, obrigado pelos queridos organizadores, muita paz, luz e que venha muitos aniversários. Abraço fraterno, Sandra Regina, Stuttgart, Alemanha. Que legal. A Cida Ferreira, nossa amiga Cida, esposa do Barbosa, também entrou aqui no Facebook. Bom dia para os queridos amigos presentes. Parabéns ao Jorge, ao Rui, pela dedicação nesses 12 anos. Paz e luz e sucesso por muitos mais, né? Abraços do Barbosa. Barbosa, nosso amigo, nosso grande amigo Barbosa do Divino Mestre, amigão meu, é um dos presentes que eu ganhei aqui no Vivência Espírita, foi conhecer o Barbosa, que também participou do programa. Ele, o Oswaldo, né? A Eridan, também atendendo os Luiz Carlos. Fones, Luiz Carlos Palhaço, né? Luiz Carlos Palhaço mesmo, né? Luiz Carlos Haddad, né? Então, são pessoas que estiveram aqui. A Eridan já falou, né? Eridan também, né? Nos ajudando aqui nos telefones. E o Barbosa passou muito tempo aqui conosco e foi uma pessoa que a gente conheceu. Tem uma grande amizade graças ao programa Vivência Espírita. E foi ele que entregou você para a Dora? Foi. Né? Que a Dora tinha ganhado a panela de barro. aquela panela de barro que veio Pereira, lá do Espírito Santo. Problema, né? A sorteada foi a Dora. A pessoa trouxe aqui para mim e eu falei, de jeito nenhum, até parece. O pessoal vai descobrir que a Dora ganhou essa panela. Pode sortear outro. Né? Aí vai descobrir que a panela saiu lá para casa. Já pensou? Aí ninguém falou nada. Aí um dia o Barbosa tava conversando e ele falou, não, uma vez a Dora ganhou e o Jorge não deixou. É muito amigo, hein? Muito amigo. Mas é na espontaneidade, né? Mas olha, o Zenildo, que está sempre conosco, mais uma vez ele está aqui mandando o recado, dizendo que parabeniza pelos 12 anos e manda abraço a todos. Um bom dia para você, Zenildo, e continue nos prestigiando. Então, juntando os esquecimentos, né? Eu não sei se é um problema do Cláudio, que encostou na gente aqui, e a gente esquece de tudo, as coisas. Nós esquecemos também. Exatamente. Nós esquecemos também do Dodô. O Dodô, muito tempo também fazendo o atendimento dos telefones aqui com a gente. Quer dizer, não podia quando esquecer. Eu entrei, já estava aí. Não, daqui a pouco ele vem dar bronca através da Adriana, que está aí com ele. Aqui, o seu Brito ligou aqui pra gente. Seu Brito tem 70 anos, mora lá no bairrinho e ouve o programa todos os domingos. Está parabenizando a todos, deseja paz a todos. Pro senhor também, seu Brito, um grande abraço. Muito obrigado aí por nos prestigiar, por ser nosso ouvinte. E o Orbolato, ele manda parabéns ao programa Vivência Espírita e a todos os seus idealizadores. Abraço aos meus dirigentes de mocidade espírita nos anos 70. Cláudio e Clé. Meu Deus do céu. Abraço a todos. Né? Luiz Carlos, né? Orbolato. Uhum. Olha só. Esse é do fundo do baú, veja. O Orbolato que a gente já chama que ele é dinossauro da doutrina espírita. Orbolato. Imagino que quem foi o Cláudio São, então. Né? E foi da mocidade onde eu quase dirigi. São antes dos dinossauros. Quem está aqui também é o Plínio Penteado, lá de São Paulo. está dando parabéns para nós e sucesso. Muito obrigado, Plínio. Um grande abraço. Nós precisamos trazê-lo aqui mais uma vez aqui para São José, né, Jorge? Claro. Ele e a esposa, uhum. né? Uhum. É a Terezinha. Mas vamos continuar. É a escritora, ali. Terezinha. É. Né? Vamos continuando então com o nosso programa. Luz, que agora nós só estamos dando recado. Você viu que é legal esses programas? Porque tem recado. Os convidados hoje... não precisam nem falar, porque só tem recado. Que é os mais importantes, que não são nossos ouvintes. A Márcia Moreira. Mano, bom dia. Eu acho que a influência é bem-vinda. Respondendo a pergunta, né? Se o programa Vivência Espírita influencia na vida das pessoas. Ela acha que a influência é bem-vinda, pois muitas palavras que não são ditas muitas vezes nos auxilia no momento certo em que precisamos. E por muitas vezes buscamos em pessoas, locais errados e... Peraí que entrou uma mensagem na frente aqui, hein? O pessoal tá participando, hein? Até pula as mensagens aqui. Buscamos em pessoas, locais errados, e quando em palavra tem um êxito maior em nossas vidas. Um grande abraço a todos do Vivência Espírita. Essa foi a Márcia Moreira. E o Aécio César, que é nosso colunista também no site Luz Infinita, ele diz: um ótimo domingo a todos. Quanto à pergunta, sim, o programa Vivência Espírita tem um conteúdo de grande envergadura, esclarecedor. A divulgação da doutrina espírita é indispensável para todos aqueles ligados diretamente com as leis divinas que nos regem. Parabéns pelos 12 anos de existência ao grupo que compõe o programa. E um forte abraço aos entrevistados Mário Vinhas e Cláudio Vidal. Obrigado, Aécio. A Dirce Moreira, da Vila Industrial. Um abraço para a Dirce. Parabéns pelos 12 anos. Abraço ao Rui, ao Jorge, Rodrigo e todos do programa. Muito obrigado, Dirce. Um grande abraço para você também. Foi por telefone. Ô Jorge, o pessoal lá de Ribeirão Pires, cada 15 dias, né, que você vai lá trabalhar, uma vez por mês, eles sempre mandam medicamento pra gente. Então, o Fernando tá aqui, nada mais que uma oportunidade de agradecer ao Edson, que deve estar nos ouvindo, ao Fábio, né, então vamos pedir pro Fernando dar um alô para esse pessoal aí que colabora com a gente sempre. É uma oportunidade também falar um pouco da farmácia, mas agradecer ao Edson Barbosa, ao Fábio Dionísio, lá do Centro Irmão Sheila, né? E a gente fala, quando começa a vir doação de outros lugares, de outras cidades, a gente sempre se preocupa assim, né? Será que vem remédio controlado que a gente não pode dar? Será que o prazo de validade vai estar dentro do prazo? E os remédios que chegam lá de Ribeirão Pires são bons, aqueles remédios que a gente já vê, já sai, assim, durante a semana já acaba, uma quantidade boa e sempre com data de validade, assim, excelente. Agradeço, é uma ajuda, mostra que a farmácia já rompeu barreiras há muito tempo, né? Porque Ribeirão Pires, através do Rodrigo que vai lá, e a gente agradece, porque ajuda a comunidade não só de São José dos Campos, como da região, né? E a gente está falando de 12 anos de Vivência Espírita. A farmácia comunitária, ano passado, comemorou 35 anos, né? Que é a farmácia comunitária Dr. Adolfo de Bezerra de Menezes, o nome que meu pai escolheu para a entidade. São 35 anos, como eu falei, ajudando muitas pessoas, né? A Ecléia falou que ficou com iniciativa, com ideia de escrever um livro sobre as histórias do Vivência, né? Se a gente parar para escrever um livro também da farmácia, vai dar um livro bem, bem grande, porque são histórias que nos deixam emocionados, sempre conseguindo ajudar as pessoas. E a gente, quando recebe o pedido, fala, esse remédio é difícil, mas de uma maneira ou outra o remédio chega em nossas mãos, né? Com amigos ajudando, com o remédio chegando, sim, de uma hora para outra mesmo na entidade. Então a gente sabe que essa entidade é abençoada por conseguir ajudar as pessoas. E falando dos 35 anos, Rui, queria agradecer a todo mundo que participou do nosso nós tivemos um evento beneficente, né, com venda de convite para arrecadar fundos para a entidade. Muitas pessoas depois do evento reclamou, eu não fui convidado, a gente fez a divulgação, foi vendido o convite, mas é prova que a gente precisa divulgar cada vez mais, né? Mas tivemos a casa lotada no dia 26 de outubro, né, do 26 de novembro do ano passado. Agradecer aos patrocinadores, aos presentes, às pessoas que compraram o convite e não puderam ir, mas de uma maneira ou outra ajuda a nossa entidade. E entidade social, vocês que, né, aqui todo mundo ligado à entidade social, é muito difícil mantê-la, né? É muito difícil manter pelos gastos que tem, e por isso também, fora esses eventos que o Vivência Espírita divulga a todos, né? No comecinho eu falei aqui do Vivência divulgando os eventos das casas espíritas, mas também fazem isso com os eventos da farmácia comunitária. E a gente no dia a dia tem o Bazar Beneficente, né? Que também, quem quiser doar alguma coisa, alguma roupa, geladeira, fogão, pode ligar diretamente para o meu celular, o 997-190867. E também, quem tiver interesse de conhecer o bazar, sempre com coisas boas que chegaram lá para comprar, né? São preços mais baixos, né? Preços acessíveis, para no final do mês ajudar a manter nossa entidade. Eu agradeço esse espaço novamente, eu sei que a casa sempre está aberta e é sempre bom falar da farmácia comunitária que hoje funciona, né? Desde 1990 funciona na rua Remo Cesarone, número 309. E horário de funcionamento de segunda a quinta-feira, das 8h30 a 1h30. Sexta-feira a gente fecha para arrumar a entidade. E no sábado a gente volta das 9 às 11h30. Obrigado, Rui. Obrigado, Jorge. Isso. Vamos para mais um intervalo comercial agora. Colocar uma música aqui do Grupo Castelã, porque também lá no começo do programa já existia o Grupo Castelã, né? É. E nós... tocamos música do Grupo Castelão também no primeiro programa. E agora nós vamos colocar a música Um Lugar Feliz, que simboliza também... Esse é do segundo CD, né? Esse terceiro CD. O primeiro CD foi feito... O primeiro nós fizemos ali na Fundação Cultural, né? Bem artesanal, mas depois nós refizemos ele de novo, regravamos. Depois do segundo nós já fomos para o estúdio mais profissional mesmo, né? Vamos lá? Parte de tudo e com tudo se harmonizar. Um lugar sem os muros, nos quintais, sem portões e sem grades, a sufocar e pelas ruas tão claras, passear sem nos preocupar. Vamos imaginar um lugar onde se possa sorrir e que não haja tristezas e nem motivos pra chorar. Onde não mais se veja desigual, todos possam viver, trabalhar, levar uma vida simples, sem pensar em ostentar. Esse lugar existe, pode estar longe ou perto, é só buscar, basta olhar o horizonte e o final do arco-íris achar. Ele já está dentro de cada um, basta olhar pra si mesmo e encontrar o caminho mais curto que aprender a amar. Ele já está dentro de cada um, basta olhar pra si mesmo e encontrar o caminho mais curto e aprender a amar. Esse é é o programa Vivência Espírita e nós temos um grande amigo que quer falar conosco, Jorge. Exatamente. Pode falar, meu irmão. Alô? Pois não, já pela voz eu já sei. Meu amigo, é. Nosso amigo Renualdo Ferreira, de Cachoeira de, do Rio Grande do Sul. Cachoeira Pronto, do Sul. Olha, foi um prazer aí também de te comunicar contigo, com o pessoal aí. Meus parabéns por esse trabalho maravilhoso que vocês têm feito aí nessa rádio maravilhosa aí, que é a Piratininga, né? É um programa que ilumina o caminho da vida das pessoas, né, Jorge? Renato, graças a Deus. E um abraço também para o meu amigo Mário aí, que ele expõe com uma simplicidade, uma clareza impressionante, uma profundidade, né? Que a gente, e as pessoas, como ele diz assim, entende aquilo que a mensagem que está passando. O Jorge, dá um abraço também pro Rui, pro Rodrigo aí, e essa turma toda que tem esse trabalho maravilhoso, que nós estamos assim num momento de tanta necessidade de trabalho como esse que vocês estão fazendo, né? Renaldo, diga uma coisa para mim, meu irmão, como é que tá aí a cachoeira? Já deu as águas já escoaram aí, já? Não? É, as águas já baixaram, mas como é que você diz, o resultado ainda estão. A gente está sentindo ainda aqui, né? Verdade, nós estávamos acompanhando. Fazendo aqui desvios e coisas das estradas aqui. Coisa importante aqui, não é só aqui, né? Aqui, é, no Brasil todo. Agora no Paraná também, né? É. Mas nós sabemos que esse momento de transição aí, ainda nós temos alguns trechos para passar, né? Com certeza. Até nós realmente estabilizar aí o nosso planeta. Queria falar então um grande abraço, um abraço na Dora também, que é uma amiga que quando eu ligo, ela me trata com tanto carinho, né? Ela tá ouvindo lá. E tô também esperando aí a hora que tu me der um alô pra gente fazer uma entrevista aí sobre o teu lançamento do novo livro, né, Jorge? Isso, no mês de fevereiro o livro tá chegando aí na praça, Renaldo. Certo, daí tu me comunica aí, pode, né, deixar. Pra gente já fazer aqui a nossa entrevista aqui de lançamento aqui em Cachoeira do Sul. Ah, certo? Com certeza, Renato. Muito obrigado. E é um prazer, porque como tu diz, eu me considero um participante desse programa, né, Jorge? Você faz o programa Vivência Espírita também, inclusive, eu tive um prazer aí do Liralso aí fazer aquela entrevista maravilhosa com vocês, porque foi eu que ensinei o caminho para ele, né? Verdade. Então tá, um grande abraço para todos, muita luz e continue com esse trabalho, né? Porque é tão necessário, né? Hoje nós estarmos, né, cada um fazendo a sua parte aqui. E ele tem esse trabalho de vocês aí tem me ajudado muito, porque eu tenho mantido muito contato, fiz muitas entrevistas por pessoas que tu me indicasse, né? Ah, com certeza. E tenho aprendido muita música, que eu sou divulgador da música espírita também. Muitas músicas, às vezes, que eu não conheço, eu aprendo aí contigo. E você também, manda pra gente. Muito sucesso, né? Certo? Obrigado, Renaldo, meu irmão, muito obrigado mesmo. Quando nós falamos, Renaldo é um dos... Nós consideramos o Renaldo também como uma pessoa que faz o programa Vivência Espírita. Ele é divulgador da doutrina espírita em Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul. Tem programa espírita no rádio há muitos anos, né? E na Rádio Cachoeira. E é um batalhador, a gente sabe o sacrifício que o Renaldo faz para dar força para a doutrina espírita lá na cidade de Cachoeira do Sul e naquela região todinha ali também. Então a gente agradece bastante a ligação do nosso irmão Renaldo, que há muitos anos está conosco aqui também no programa Vivência Espírita. Ah, obrigado, muita luz para todo mundo aí, né? Obrigado, Renaldo. Esse é o programa Vivência Espírita. Estamos com o nosso querido Mário Vinhas, com a Ecléia e com o Cláudio Vidal, participando do nosso programa, e também com o Fernando Petit, que está aqui conosco, participando do programa comemorativo de 12 anos. Hein, Jorge? 12 anos não é brincadeira, né? Mas vamos lá. Exatamente. Mas já estamos, Rui, nos finalmente. Também nos finalmente, é, né? E o que nós vamos, então? Praticamente você vai ter que passar aí. Tem mais mensagem? Tem. Tem mais mensagens aqui. A gente recebeu uma mensagem aqui do Alamar, também estou abrindo aqui. Então ele manda: sucesso sempre, meus queridos amigos Jorge, Rui e Rodrigo. Estou sempre torcendo por vocês. E o Edson Barbosa manda: parabéns, amigos, pelo grande trabalho em nome do bem que vocês têm realizado. Nas ondas do rádio, navega a caridade e felicidade. Obrigado, Edson e Alamar, pela participação aqui no nosso nosso site. O pessoal está participando bastante aqui, hein, Rui? Isso é bom, né? É sinal que estamos fazendo a coisa certa, né, Jorge? Graças a Deus, Rui. Vamos passando aqui pelo mapa, Cláudio. A gente vai pedir para a Ecléia de novo fazer o encerramento aqui para a gente. Vamos explorar a Ecléia hoje. Aqui. E dia 31 ela vai estar aqui com a gente, viu, Jorge? Só legal. Falar de doutrina espírita e do trabalho maravilhoso que ela faz, que é o projeto Bem Me Quer. Um dia o Fernando fez um requerimento elogiando o trabalho da Ecléia. Mal me quer. Né, Cléia? Aí ela me ligou, pô, tá errado aí, viu? É bem me quer. Puxa. É que ele tava na. E quem é o responsável por fazer o requerimento sou eu. Ele tava... Pôs a culpa no Pequito. Ele tava fazendo aquele negócio com aquela com a Margarida, né, Cláudio? Ele tava fazendo com a Margarida. Bem me quer, mal me quer. E foi bem na hora do mal me quer que ele escreveu. Deus, parabéns pelo trabalho que vocês fazem do projeto Mal Me Quer. Mas é isso aí, né, Cléia? Cláudio, meu irmão, muito obrigado pela sua presença aqui. O Mário também e a Cléia. Nós vamos. Quem tem alguém aí? Não. Não, mas agora não dá mais, não, viu? Agora sim, não dá mais. Música de sorteio, peraí. Música de sorteio. Primeira música. E os sorteados que ganharam os dois livros para o sorteio do dia, né? Dois livros espírita. É a Maura da Colmeia, né? Uhum. Como é que é o sobrenome dela? Maura Russo. Russo. É. E a Cláudia Campos. Então foram os dois ganhadores, parabéns pelo sorteio. E é só ir na Casa do Caminho, né? Né, Mário? Uhum. Eu vou passar aqui pro Mário e buscar os dois livros lá na livraria da Casa do Caminho. Qual que é o endereço lá, Mário? É Avenida Rui Barbosa, 232. Uhum. Esse negócio de Rui Barbosa é sempre perseguição mesmo na gente. Vamos agradecendo então a todos. Um grande abraço. Obrigado, pessoal, por nos prestigiar durante esses 12 anos. Sempre junto conosco, sempre apoiando, sempre onde nos encontram, nos abraçando, agradecendo pelo programa. Mas nós é que agradecemos pelo programa. Nós aqui é que agradecemos por a espiritualidade ter nos confiado a essa tarefa aqui. Que eu digo para você, não é vantagem não, é muito simples demais. Não estamos ganhando muita coisa não, porque é uma coisa tão fácil de fazer, tão agradável de se fazer, tão alegre, tão... que causa tanta felicidade para a gente, que nós já estamos recebendo o pagamento aqui mesmo, né? É. Então não vai adiantar a gente chegar no plano espiritual, chegar lá e falar, a gente fazia o programa Vivência Espírita, falou, não, o pagamento vocês já receberam lá, vocês eram felizes com o que vocês faziam, então não tem nada que receber nada aqui não, né? Nós temos que agradecer a Andréia, ao Helder, a Graça, a Adriana, a Camila, a Deli, e a Regina, que acabou de chegar, a Regina Vilela. Também, né, que, tá aqui que Vilhena. Isso, Vilhena. É problema de memória lá. É. Né? A Regina também escuta o nosso programa desde que começou. Também, um grande abraço aqui para a Regina que está aqui. Cláudio, muito obrigado, meu irmão. Eu que agradeço muito. Foi um prazer enorme ter vindo aqui com vocês, participado desse programa, um programa tão importante, tão bom. E dar os parabéns mais uma vez para vocês por esse trabalho. Que Deus ilumine muito, que vocês continuem por muitos e muitos anos ainda trazendo para todos nós essa maravilha. Muito obrigado. Fernando, meu irmão, muito obrigado. Obrigado, parabéns. Que vocês possam comemorar muitos anos ainda do Vivência Espírita, levando muita paz aos corações dos ouvintes. E desde o comecinho que eu atendi o telefone, eu logo percebi, né? Os ouvintes não eram somente espíritas. Mas nem com o decorrer dos anos, a gente foi vendo isso. E o importante é que vocês levem ensinamentos. E no domingo, a gente sabe que, como vocês brincavam, que as pessoas acordavam com vocês na cama. Isso é bom, deixa mais animado o domingo e a semana das pessoas. Parabéns, parabéns Jorge, parabéns Ruzi, ao Rodrigo e toda a equipe. Agradecer a todos os ouvintes que participam aqui com a gente, que estão ligados aí na rádio online. E principalmente a todos vocês que sempre ligam aqui pra gente, manda mensagem, porque não é todo mundo que sai da zona do conforto, que fica lá só ouvindo e também contribui, né? Então é um obrigado especial a todos vocês que contribuem com esse programa sempre, tá? Pedir pro Mário Vinhas. Mário, obrigado, meu irmão, por mais essa conquista. Conquista não, a conquista foi nós que conquistamos você aqui para o nosso programa Vivência Espírita. Mas obrigado por ter nos apoiado durante esse tempo todo, né? sempre aqui junto com a gente, sempre trazendo a sua sabedoria, a sua luz aqui para todos nós e para os nossos ouvintes. Que nada, gente, nós aqui temos que agradecer. Eu realmente me sinto parte da equipe, embora diretamente não, mas de vez em quando a gente está aqui. E a amizade que me une a todos vocês aqui é algo que não podemos medir, porque ela é muito grande mesmo. Então que Deus nos abençoe e essa comemoração dos 12 possa se multiplicar por 24, 36 e assim por diante. É claro que nós não vamos estar sempre aqui, mas outros chegarão com certeza e levarão o programa cada vez mais dentro dessa sua grandeza de divulgação dos ensinamentos espíritas. E Cleia, minha irmãzinha, muito obrigado por você estar conosco, né? Que também é uma pessoa que nós prezamos bastante. E a gente gostaria de agradecer a sua presença com a do Cláudio e que você fizesse o nosso encerramento, por favor. Eu é que agradeço. Eu estava falando para todos vocês a energia que rola enquanto vocês fazem o programa, é maravilhoso. Então tem algumas coisas que a gente precisa lembrar, só a palavra: gratidão. Gratidão a Deus pela vida, pela doutrina, pela amizade, pelo trabalho que a gente tem. Perseverança. Perseverarmos todos, os que fazem o programa, os que ouvem o programa, perseverar no bem. É a caminhada necessária hoje em dia. Solidariedade e fraternidade. Nos darmos as mãos. Sermos solidários uns com os outros, fraternos, independente de rótulo, de fronteiras, nos darmos as mãos. E agradecermos muito essa deliciosa amizade, confiança que une a todos nós. Graças a Deus. Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão. Faz silêncio e espera que volte a primavera na força da oração. Transforma teu soluço em risos de esperança no amanhã que vem. Depois da tempestade surge sempre a bonança, agora ou mais além. Ei, a longa estrada, só tu tens o poder de transformar esse em flores perfumadas, que o sol da confiança enfeita os teus caminhos. Olhando em seu redor, verás que almas tristes te pedirão amor. Sua tristeza esquece, sorri, ampara e aquece, seja o irmão que for. Sofrendo chuva ou vento, o trigo doura os campos, sem falar de sua dor. E quando a nuvem passa, a terra generosa desabotou em flor. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. Noite chega, o céu acende estrelas até o amanhecer. Imita a natureza que se desfaz em luz.